Pode entrar aí, galera. Chega aí, entra aí. Entra aí. Olá! Obrigado, né? O nome disso é respeito, né, cara? Muito bom. Olha que beleza. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida. Pretinho das 18, a gente vem com o Big. O Big é preço baixo todo dia. Da Milera Moda está nas ruas. E os amiguinhos do Pretinho estão aqui na maior vibe para fazer este programa até as 19. O Potter tá doente, né? Tá, Potter tá doente de casaco, fecho e capuz. Tudo bem, Potter? Preciso guardar a minha garganta, que é o bem que eu trabalho. Toma água, filho. Toma água que tu guarda a garganta. Eu já tô tomando água, mas proteger o corpo do frio também é importante. Tu acha que tá muito frio aqui dentro? Tá menos 17 graus. Então. Isso, menos 17 graus, exatamente. Tu, Marcos Pianges, tá bem? Pô, tô muito fazendo bem. Trabalhos manuais aí, fazendo recortes. Tô recortando aqui a foto de um amigo homossexual meu. Quem, cara? Diogo Carvalho. E eu vou botar no mural aqui do estúdio, que a gente tem um mural aqui. Vamos twittar o mural gay. É um barato. Tá twittado já. Nosso tá mural. Já? As pessoas não conhecem a nossa vida, os bastidores do Pretinho. A gente tem aqui um mural que assim é cômico, só que não pode ir pro muito ar. Legal, muito legal. É um mural. É o amoral. Proibidão, é o amoral. É o amoral. Não tem moral o nosso mural. É o amoral. Tá ótimo. E tu, Porazinho? Tô bem, velho. Coisa boa, velho. Tu não vem no programa da Uma, né, velho? Não, minha velha. O programa da Uma fica triste quando tu não vem, Porã. Pô, minha velha. Só voltando um passinho, tem uma foto do pessoal do Sonic aqui no nosso mural no momento. Tá, claro, pô. Como é que não vai ter? E tu, Maurício Amaral. Eu tô bem, tô recebendo últimas informações dos fatos do dia. Boa, aqui, Maurício Amaral. Bem. Maurício Amaral, que a partir de segunda-feira já não estará mais entre nós. Estará partindo daqui vai estar partindo daqui para uma melhor. Né, uma melhor que eu digo é vai fazer uma viagem, né? Vai sair daqui. Vai viajar, né, Amaral? Vai pra Cidreira, beleza. Vai viajar, malandro. Não nos ouve lá, né, Amaral? Por favor. Tá bom. Desliga lá em Cidreira, né? Pega lá em Cidreira. Pega em Cidreira. O Alcemar tá aí também. Fala, Alcemar. Estamos aqui com a chapa nova. Aê, a chapa nova. Agora sim. Agora ficou bom, Alcemar. O Alcemar tá aqui com o Pedrão Esmanioto. E a estrela móvel no programa de hoje é o Homem Colorado. Prazer, saudade de vocês. Mas que velha. Não pude comparecer na terça-feira. Mas que velha. Outros compromissos. Verdade. Cá estou eu. E é um prazer estar no teu programa. Muito obrigado. No meu outro programa agora, né? Inclusive, eu vim ouvindo o teu outro programa agora no rádio. Isso. E está bem legal também. Muito obrigado, Lelê. Muito mais obrigado. Um puxa saco. Que isso? Não, cara. É porque eu tava dizendo, Lelê. Todos nós chegamos aqui e tem um novo programa na rádio agora, né? Sim. Aí a gente tá ali fora pra não atrapalhar o programa, porque o programa é falado, não é só de música, sim, né? Só um entrou no estúdio pra elogiar o programa. Eu pergunto pra esse 1 milhão de pessoas que nos escutam agora, quem entrou no estúdio pra ficar puxando o saco? Ele nem tocou no assunto de maneira. Eu só entrei no estúdio para cumprimentar o meu amigo, antes de ser meu chefe, meu amigo, Alexandre Fetter. Irmão. Quantas vezes tu foi na casa dele? Para cumprimentá-lo. Irmão, como? Umas duas vezes eu fui na casa dele. Duas vezes foi na casa. Natal passou com quem? Passei com a família. Aniversário do filho dele foi lá, deu presente? Não. Então tu não é nem amigo. Eu tô no segundo time de conhecido. Alexandre Fetter, ele nada mais é do teu colega de trabalho. Tá, tudo bem. Eu tô no segundo time de conhecidos dele, lá na última parte. Tu tá no 40 milhões. Mas a educação que me foi dada em casa diz que quando tu chega no trabalho, tu vem em cumprimento teu colega de trabalho. É isso aí, Porã. Eu não tinha visto o Alexandre hoje ainda. Não, e permita-me só fazer a minha defesa. Claro, porque eu estava justamente elogiando o Fetter, justamente pelo que tu falou agora. Que é um programa falado que, além da música tocada, informações sobre os artistas que estão tocando. Muito obrigado. E isso é muito bom no rádio, cara. Muito obrigado, Lelê. Muito obrigado. O saco tá lisinho agora, hein? Sempre. Queria mandar um grande abraço pra Santa Catarina, que tem neste momento, às 5 da tarde, das 5 às 6, enquanto o Rio Grande do Sul ouve o Laboratório Pop, Santa Catarina ouve o Macrofonia, com o nosso querido amigo Cacau Menezes. Suspeito de tentar enforcar ex-mulher em elevador é preso. preso em Santa Catarina. É verdade, aí, amigo. Finalmente. Ah, é verdade. O Cleverson Cabral de Jesus. Grande fera. Foi preso no final da manhã desta quinta-feira e levado para a carceragem da terceira delegacia de polícia da capital. Vão tratar ele bem lá, viu? Ele havia se apresentado. Tá recebendo ele de braços abertos. Ele havia se apresentado no final da tarde de quarta-feira e acabou liberado por não existir flagrante. Pedido de prisão preventiva partiu da delegada Mônica Coimbra Forcellini, que deve indiciá-lo por lesão corporal, ameaça e tentativa de homicídio. Lamentável. Segundo a policial, no depoimento, ele confessou estar abalado com o fim do relacionamento e que a intenção seria dar um susto na ex-companheira. Só queria dar um sustinho. Só um sustinho, Marcelo. Então, só um sustinho. Pra dar um susto, ele podia esperar ela fora do elevador. Quando ela abrir a porta do elevador, ele pode fazer um... É, vai comer a sua carne de pescoço. É verdade. Viu o Galvão Bueno narrando? Como é que foi? Não. Assim. Olha, o Cleverson é perigoso e enforcou. É verdade. Ai, muito boa. Que isso, velho. Sacarias, cara. Que adoro quando acontece as coisas. Zacarias tá até enterrado, Zacarias. Já tô. Tá enterrado com peruca ou sem peruca, Zacarias? Com tudo. A Receita Federal já recebeu, caraca, meu, é mesmo, tem que fazer 3 milhões e meio de declarações do imposto de renda. Lamentável. Já fez a tua, guri? Eu deixo sempre pro último dia. É, guri? 60 mil reais de imposto de renda. Vou pagar. Aumentou, hein? Aumentou 60 mil reais de imposto de renda. A expectativa é que 24 milhões de contribuintes façam a declaração até o dia 29 de abril, quando termina o prazo da entrega. Este ano não são mais aceitos os formulários de papel. Aê. É lamentável que aqui na rádio ainda é nota fiscal, né? Pessoa jurídica. Aqui na rádio tem que... Não, cara, aqui não tem essa, cara. Que, não, não, no outro programa que eu apresento aqui na Rádio Leblon. Tá bom, aí tá. Porto Alegre se prepara para a hora do planeta. Durante o baile da cidade no Parque da Redenção. Põe trilha, põe trilha. Olha o planeta, olha o planeta. Planeta Terra. Boa, boa. Deixa eu continuar a informação aqui. Durante o baile da Redenção, aliás, do baile da cidade na Redenção, as luzes do monumento ao expedicionário serão apagadas. Vai ser demais. Se não apagamos, vai ter o cama, né? Das 20h30 às 21h30. Uma hora na Redenção lotada com as luzes desligadas. Alô, faltantes. Essa é a hora do camba, né, Magnata? Esta é a proposta do projeto Hora do Planeta, celebrado desde 2007 pela organização WWF, a World Wide Foundation, para mobilizar e conscientizar as pessoas sobre o aquecimento global. A Hora do Planeta deste ano vai homenagear as vítimas de catástrofes naturais. O desligamento de luzes será acompanhado de um minuto de silêncio em alusão ao terremoto seguido de tsunami no Japão e as enchentes também no Brasil e na Austrália. Pois não? Os caras têm que levar vela pra esse evento, né, Magnata? Vão levar, certo, vão levar certo. Cheio de vela, Redenção lá. Em Santa Catarina, 5 cidades aderem à Hora do Planeta. Monumentos de Florianópolis, Caçador, Itajaí, Tijucas e São Francisco do Sul terão as luzes apagadas. Potter, qual é a tua opinião sobre a Hora do Planeta? Vou apagar as luzes, né? Mudou de opinião? Cagão. Mudou de ideia? Estudei o assunto toda tarde. É. E a que conclusão chegamos? Importante. É bom mudar a opinião. Potter, o que ele mais faz lá na casa dele é apagar a luz. Apaga a luz. Apaga a luz ali. Potter gasta 20 pilas de luz, parece, por mês. O que ele mais faz é pegar a luz apagada ali naquele quartinho. Esses dias eu tava falando. Ele dorme de luz apagada. Esses dias eu tava falando que a minha luz tava dando 200 conto, eu consegui baixar pra 150, o Potter falou, pô, lá em casa só dá 20 pilas. Deixa eu dar 20 pilas aí. 20 pilas. Prepare o bolso para gastar mais na Páscoa. Na comparação de preços com a Páscoa do ano passado, todos os produtos pesquisados foram encontrados com preços acima da última pesquisa. Peixes, 6%. Ovos de chocolate, 5,7%. Chocolates em geral, 5,5%. Vinhos nacionais, 4,8%. E a Colomba Pascal, 3,8%. O que é isso? É o panetone da Páscoa. É o panetone, né? Ah, é? controlei a Colomba. Panetone da Páscoa. Ô, Magnata, já abriu a encomenda pra Páscoa, tá rolando já. O tá site do magnata.com.br tem ovo de Páscoa, tem ovo de Páscoa. Tabletinho. Tem os tablets, tem os barrão, Páscoa. Barrão de chocolate, chocolate maciço. Me empurra o barrão. Eu vou te empurrar o barrão. Tem uma novidade pra esse ano. Tem uma novidade pra esse ano que é a tainha recheada, Magnata. Tainha recheada. Tá congeladinha, é bom, só botar no forno. Que delícia. E aí já tá pronta pra comer, pra torrar, sabe como é que era? Bota lá. Tá, queridos, eram esses os destaques comentados do Clique RBS, 6:12. O Cagê não veio, não tá aí o Cagê. Gilimon também não veio, não tá aí. Não teremos hoje. Vem no Faustão, galera! Que isso? Hoje é um flato todo diferenciado com o Faustão no comando aqui, galera. É melhor. Brincadeira. 8:50, galera. Já cedinho. Juliana Paz passeia no shopping do Rio, galera. Vai passar no estacionamento, shopping. Shopping aberto essa hora. Não, é que as estrelas, elas vão quando o shopping tá fechado. Elas vão nas lojas. Exatamente. Elas ligam antes e falam, vou passar. Tem um shopping no Leblon que proíbe a entrada de paparazzi, né? Os seguranças estão autorizados ou... A barrarem paparazzi. A tirar os caras. As lojas dentro dos shoppings, já tem gente trabalhando, né, na loja desde antes do shopping abrir, obviamente. É verdade. E sim, algumas celebridades dispõem dessa facilidade, desse privilégio. Ligam e dizem, tô entrando na loja tal, blá, blá, blá, daí vai lá, compra, exato, compra e vai embora antes do shopping abrir. Porto Alegre e Floripa não tem esse problema, né? Porto Alegre tem. Não há celebridade. E um baita abraço. Há celebridades. Baita abraço. Fabrício Carpinejaro usa desse expediente. Ele liga antes. Como é que sabe, é verdade? Pra não ser assediado, exatamente. Vamos aproveitar o gancho e mandar um abraço pra galera que trabalha no shopping, que ouve em massa. Pra galera do shopping chão ali, toda ouve o prejuízo. E continuando pra essa galera, às 10:55, Britney Spears faz compras em shopping com os filhos, galera. As celebridades estão com dinheiro. Beleza. Especialmente lá, né? Eu pensei que só por aí no shopping de tarde, dia de semana. Eu fui hoje mesmo. Tinha um amigo meu que era o tarado do shopping. Ele ia de tarde e ficava só vendo as menininhas passar na escada rolante. Comprou ali uma McDonald's. Comprou uma bijuzinha. Que mais, Faustão? 12:04, Latino troca beijos com loira em Praia Carioca. Ganhou na troca. Cara, o Chico Buarque pegar a mulher, sabe? O Vinícius pegar a mulher. João Gilberto. Nem Mato Grosso. João Gilberto. Djavan pegar a mulher. O cara entende. Agora o Latino, ele é um fenômeno. Não é, cara. Vou te explicar por que não é. Potter, eu vou te explicar por que não é, sem querer fazer uso de analogias. Tu é fenômeno, Potter? É fenômeno, Potter. Pra cada homem tem um tipo de mulher que gosta daquele homem. É fenômeno. Isso aí, o Latino, ele é um fenômeno, cara. Ele é um fenômeno. Ele pega muita... Lembra que ele falou aqui no programa que ele pegou mais de 2 mil mulheres? Passou o rodo do Brasil inteiro. Aqui sentado, onde tá o Alcemar aqui, ó. Rolando o Brasil inteiro. Lembra, Samara, esse programa? Que era só ouvinte, né? Tu falou do Ney Mato Grosso. O Ney Mato Grosso uma vez deu em cima de um cara que trabalha comigo na Rádio Atlântida num programa que eu faço. Continua aí, o Faustão. 14:23, Porã é visto em clínica cirúrgica para aumento do pinto. Para aí, cara. 2:23, Porã. Não era as duas horas? Chegou atrasado. Como é que... Tô repassando a Porã. Como é que isso tá aí, cara? Paparazzis chegaram ao Rio Grande do Sul, ao sul do Brasil, a Santa Catarina. Aí, estão no bico. Quer dizer agora que eu vou ter que ir disfarçado em alguns lugares. A foto aqui é do Fábio Codevila. Eu conheço esse rapaz. Desmontar a teoria que o Rio Grande do Sul não tem celebridade. É verdade. 16:11, Rodrigo Santoro Glorioso Sufra em Praia do Rio de Janeiro. Niro, maravilhoso, talvez o grande ator da sua geração. Ator de Hollywood. Tomou a guampa da Luana Piovani, né, gente? É. Mas cresceu muito depois da guampa. E a mão sempre assim, sempre sim, geralmente cresce uns 20 centímetros muito, depois muito. Da guampa. Bate pra no, cima. Questão de 9 minutinhos, bicho. 9 minutinhos, 9 minutinhos. 6 e 7. 6 e 7. 9 minutinhos. 18 e 7. 18 e 7, não é 6. Boa, boa. Tá pirando. Tá pirando. Tá pirando. Aí já começou a pirar. Muito pirado. Juliana Didoni, grande fera, só nós aqui dos Flatos do Dia. Se exercita na praia da Barra da Tijuca, galera! Gloriosa Juliana. É, já vimos algumas imagens da Juliana se exercitando. Ela já tá com outro cara, já. Ela tava com o Mazeu, os dois. Tá se exercitando com outro cara. Não, tava beijando o cara lá. Não, pode estar se exercitando também, né? Talvez, né, cara? É. Obrigado, Faustão. Vai daí, Potter. Olá, gurizada. Meu nome é Guilherme Brandão Ferreira, de Novo Hamburgo. Tenho que dizer... Féter... Você não é o único que ao sair do banho sente um pequeno prazer ao pegar a toalha, colocar no rosto e esfregar os olhos. Viu só, cara? Apertar os olhos. Apertar os olhos. E mais, depois baixa um pouco as mãos até a altura da boca. Ai. E solta aquela respiração profunda. Ah, não, eu solto um arrotão mesmo. Como se significasse... E terminou mais um dia. Meu Deus! O que que tu tá fazendo? Por que liberando, tá fazendo essa vozinha? A voz dele, não é? Liberando a assim a tensão. Cuidado no liberar a tensão aí. Ah, o Gauchão liberou a tensão. Mas eu sou relaxado. O problema do liberar a tensão é que tem que ligar o fio terra pra não dar choque. É que o Gauchão é bivolt, né? Então vai tranquilo. Podem falar o que quiser. Minha noiva já me perguntou diversas vezes por que faço isso. Mas não sei dizer, simplesmente faço. Espero que leia meu e-mail, pois é o primeiro que escrevo. Um abraço a todos, manda um... Fiadapu! Não, Fiadapu. Manda um... Fiadapu! Ah, é. Que isso, cara? Pessoal é um respeito, da... velho. Plugtel Sistemas de Segurança. Imagina amanhã na Plugtel Sistemas de Segurança. Como é que não vai estar? Cara, como é que vai ser, cara, recebido? Manda e-mail ainda. É Guilherme. Pediu, né, meu? Guilherme pediu. Brandão. Guilherme Brandão vai chegar na Plugtel, amanhã vai ter uma recepção na firma. No programa da Uma da tarde, desculpa, Piangers. No programa da Uma, a gente tocou num assunto muito sério, né, que foi discutido de forma muito leviana. Qual foi? Oficial, o Gênios. Ah. Pedi mais desejos ao Gênio. Verdade, eu falei que quando o Gênio me concedesse os 3 pedidos, o meu primeiro pedido seria, eu quero mais 15 pedidos. Que é uma ideia que ocorre em muitas crianças de 5, 6 anos, o Maurício teve isso agora, há 2 meses. Teve essa ideia há 2 meses, depois de tanto tempo, não tem ele filho. Ele amadureceu a ideia. É, a gente que amadureceu. Tem filho sabe que toda criança, ai pai, por que que não, aos 5 anos já fala, por que que não peço outros pedidos? Não tem mais gênio, de 3. Ou mais outro gênio. Porque eu quero 12 gênios. Quem isso. Viu Aladdin, explica aqui o nosso querido ouvinte Thiago Oliveira, sabe que alguns pedidos não são permitidos por gênios. Ah, não. Como, por exemplo, pedir mais desejos ou pedir que uma pessoa se apaixone por outra. Ah, tá na regra. Tá na regra dos gênios. Claro que existe sempre a possibilidade de entrar com uma petição junto ao sindicato dos gênios. Ah, vou fazer isso, então. Em 2 vias autenticadas. Não, seria demais. É importante. Mas é que geralmente o cara... tem sangue árabe ou não? Amaral, claro. Tem que ter Amaral. Tem que ter sangue árabe. 2 vias autenticadas. Tá. É, e tu, é que geralmente tu, quando tu solicita a presença do gênio, tu não lê e tu só marca ali, né? Aceita os termos. Mas, vai causar um tumulto. O Lelê tem cara de árabe, né? Tem. O Lelê não entra nos Estados Unidos. É Bortolá, seu nome de árabe. Eu, quando estive em Dubai, comprei algumas lâmpadas do gênio pra entrar pra cá. Nenhuma tem. Mas obrigado, Thiago Oliveira, pelos pedidos. Os gênios já estão tudo dormindo, né? Adormecido há anos, os caras querem mais pedido. Mas deve sair numa asa ali uma confusão no sindicato dos gênios. Ou saem bêbado, uma garrafa, né? Ah, é, também. É muito complicado essa situação do gênio. Vai daí, Lelê! Coisas que você deve saber sobre as mulheres. Opa! Número 1, não deixe uma mulher sozinha em casa. Há 99,999% de probabilidade ela mexer em todas as suas gavetas. Todas! Todas ou em caps lock. Ou mudar as coisas de lugar. Eu deixo mexer. Tu é fenômeno. Né? É, fenômeno. É, não, não. Vocês estão criando uma coisa que não está um degrau acima do homem comum. É. Tudo tá, que mesmo eu faço sendo a beleza natural do Uruguai. Vocês quando solteiros faziam. Eu sou um homem solteiro normal, cara. Nada demais, não tem tá nada bem? Demais. Tá bem? Nada demais. Mulheres adoram homens de boné. Desde que tenham menos de 12 anos de idade ou a chamem de mamãe. É fácil. azar, velho, azar, vou usar boné, não é quero, não mas quer. Mas tu é casado. Quer. Vou usar boné e jogar play, azar. Mas, tu só interessa que uma mulher goste de boné, não. Ô, velho, é a ridículo. Mulher. Não, mas eu tô falando desse caso. A bonézinha é legal. O Davi Coimbra nos ensinou, certa feita, que pobres e ricos são muito parecidos, né? Os dois fazem festas verdade, grandes e verdade. Tem muitos filhos. E tem outra coisa que pobre gosta e o rico também gosta, que é usar boné. Isso, usar boné. Rico compra o carro da Volvo, ganha um bonezinho da Volvo, acho massa. Isso mesmo. Um bonezinho Mitsubishi, usa, parece um caminhoneiro esses boné da Volvo, parece. E aí o pobre ganha o boné da Goodyear, né? Porque não, roubou o cara, ele passa o boné aí pra embora. A borracharia do Pedrão. A borracharia usa também lá o Mitsubishi. Da padaria da esquina. Tu não usa boné, Pianjas? Não uso boné. Um dia eu vou precisar, né? Porque eu vou ficar careca. É classe média. Não tô preocupado também. Cabelo, alta, se cabelo né? fosse status, não nascia naquele lugar. É fato, mulheres odeiam rachar conta em restaurante. Ah, é verdade. Mas quando blefam, elas levam, né? Hã? Se blefou, assim, eu vou pagar metade. Paga. Eu já dei minha dica aqui, né? Paga as mulheres comprarem a janta no Desejo Mania, né? E boa, a gente paga a bebida. Boa. Né? Essa é a babada. Mulheres acham homens magros que fazem dieta meio gays. Aí, Maurício. Alguém tá numa mas dieta? Eu não faço aqui? Dieta, cara. Não. Alguém tá numa eu dieta? Eu tento fazer dieta, mas eu não consigo. O estagiário. O Maurício faz dieta. Com não. aquela calça jeans, ele tá em dieta. O Maurício faz a dieta da semente de girassol. Nunca esteja mais perfumado. Cara, olha a van, meu. Não é nem por mim. O quê, cara? O quê, meu? Vai, Lelê. Nunca esteja mais perfumado do que a mulher que está ao seu lado. Não, homem não tem que usar perfume, né? Claro que não. Tem sim. É louco, tigre. Fenômeno. Cala a boca, fenômeno. Alcemar, tem que usar perfume ou não tem? Não tem, não. Viu? Tem o Alcemar. Cara, quem é o mais macho desse programa que carrega cimento no mais quem? Não. É o Alcemar que o Alcemar e o Adão tem uma história assim bem suspeita. Não, Adão, pergunta pra uma mulher. O que pra uma mulher? Arthur. O que é importante? Não, falando sério. Pro estagiário. O que é importante pra mulher no homem? Dinheiro do homem. Ela vai dizer que ele seja cheiroso e inteligente. Não, inteligente e cheiroso. O que seja. Rico, a ordem não importa. Tenta ser burro rico, e cheiroso. Rico e rico. Tenta ser burro e cheiroso, inteligente e não fedoroso. Mas se tu for burro e cheiroso, tem mais chance. Não leva. Não. Só burro e fedorento. Não leva. Que toda mulher pede um homem rico, burro pra e mulher fiel. Não interessa se o cara é malhado, se o cara é bombado. Primeiro que mulher não gosta de homem bombado. Quem gosta de homem bombado é viado. É isso aí. É sério, com todo respeito. Com toda respeito. Mulher gosta de homem inteligente e xenofílico. Acabou. Tanto faz pra mulher. Cara, cala a boca. E no caso, podólatra. No caso do cara ser burro, tem que ser burro selvagem daí, né, cara? Eu acho que daí... Pô, daí se for burro selvagem, é cheiroso também. Burro selvagem, entendeu? Daí é selvageria. É um bom filme, né? O burro selvagem. Burro selvagem é tipo Sessão da Tarde, assim. Mas o jumento selvagem. É por aí, vocês captaram a parada. Boa, vai, Lelê. Continuando, então. Mulheres gostam de ser elogiadas. Vale qualquer coisa, da cor do esmalte ao roteiro que ela escolheu para as férias. Mulher não escolhe o roteiro das férias. Eu sempre elogio. Como não? É o homem que faz isso. Não, o homem que deixa fazer é um homem cagalhão. Não, o homem de verdade escolhe o roteiro e acerta na escolha. Só comunica minutos antes pra mulher. Cara, na viagem já. A questão é a seguinte: estamos indo fazer mulher, mulher não gosta de surpresa. Estamos indo agora pra liga. Ela tem que saber uma semana antes pra saber a roupa que vai levar. Não vai assim. Estamos indo pro roteiro CVG. Tu já virou o Fiuco da mulher? Não, mulher não gosta de surpresa. Mulher gosta de se planejar. Mas eu tenho por mim. 5 minutos pra ela saber. Mulher não gosta de chegar em casa e dizer, marido, vamos jantar. Ela gosta de ser avisada ao meio-dia pra passar a tarde inteira pensando na fantasia. Isso que tá falando de esposa. Esposa é uma coisa. Mulher qualquer uma. Não, Maurício. Horário é aqui, ó. Estamos indo amanhã, esposa. Estamos indo agora pro Pinhal, peça do mel. É diferente. O Maurício sai com a mesma mulher há muito tempo. O Potter sai com uma diferente todas as noites. E o Potter quer criar um padrão. Merda. Nessa, é uma menina todos os dias. O padrão é ele. Uma na sexta, tu que tem que ser padrão. Outra no sábado, outra no domingo, outra não repete no mês. Exato. São 30 diferentes. Então, pra ele, ele tem o padrão. Cara, a surpresa. Cara dele. A surpresa uma vez é gostoso. É que o negócio assim, mas é que não mulher, tem como comparar a nossa vida antes do Potter, casamento com a do Potter, porque o Potter é progressão geométrica. Exatamente. Entendeu? É PG, o nosso é PA. Entendeu? É boa. E não tem como. Cara. Eu entendo que esses elogios todos são bullying, pra me destruir. Não, é pra te erguer. Não, é pra te erguer mais fazer, ainda. Eu vou fazer que nem o Casey, cara, o gordinho aqui. Pegar um de vocês. Pega o Alcimar. Mas é sério, existe mulher. Esposa é outra raça. Já se tornou outra coisa. Então, ó, já pegando o gancho, elas, mulheres, nos classificam em três categorias. Um, para casar. Porã. Dois, para ser amigo. Lelê. Três, para sair. Potter. Tu sabe, né, que a pior coisa que um homem pode fazer de uma mulher é como ele é querido. É. Bah, ai, que querido. Você tá no Facebook, escute. Querido como ele é não fofo. Dá, cara. Não, querido o pior acaba. É o querido. Querido acaba com o homem. Querido. Aquele ai, que querido. A maior gostosa desse prédio, todo mundo que trabalha tem gostosa nos seus prédios, né? A gente também tem. Deixa comigo. Tenta não expor as pessoas, tá? Não vou expor, não vou expor. Beleza. Só tenta. Não vou expor. A maior gostosa do prédio, eu tô no Facebook dela, uma foto, eu e ela, assim. Uhum. E ela botou Potter igual amigão. Ou seja, é que às vezes dá na trave, né, Potter? Às vezes dá na trave. Até tu, você não tem nome. E o namoradinho dela mesmo não tá no Facebook. Óbvio, né? Tá. Tá bem. Namoradinho só no e-mail. Deixa eu contar uma aqui rapidamente. O médico viu uma velhinha sentada no banquinho da praça ali fumando o cigarrinho dela. Ah, velhinha fumando cigarrinho. Aproximou e perguntou: oh, que a senhora está muito bem de vida? Qual o seu segredo? Eu sou da área da administração em uma empresa. Eu durmo às 4 horas da manhã revisando sistemas e planilhas e depois eu levanto às 6 para revisar sistemas e planilhas e tabelas Excel. E no fim da semana eu não pratico esportes e também quase não me divirto, não. Trabalho fazendo orçamentos e revisando planilhas, isso todos os dias, fim de semana, sábado, domingo, feriado, ganho bem. Mas eu não tomo café pela manhã, eu mal almoço e jantar mesmo não dá porque eu tenho que encaminhar os trabalhos pro dia seguinte. Ah, mas isso é extraordinário, minha senhora. Quantos anos a senhora tem? É 35. Fica a dica, né, mano? Fica a dica. Vai daí, Porazinho. Cara, tem aqui o dicionário árabe pra mano, tá ligado? Pra mano. Porra, pra mano, pra mano, pra mano. Ale, Baguandi. Mas que merda. Bagulho aquele. Putz, que cagada. Putz, que cagada. Firangui. Firangui. Biscate. Tique. Tique, pode crer. Tique, tique. Pode crer, pode crer. Tique, tique. Pode crer, tô ligado. Tique, tique, tique. Pode crer, tô ligado na parada. Xalô. Calma, filho. Mamadi. Véia. Dadi. Véio. Naim. Nem a pau. Chucriá. Valeu aí, mano. Namastê. Vai na fé, compadre. Chai. Cachaça, véio barreiro. Aí, valeu aí, guri. Classificados que tá na hora. Eu vou te cumprimentar. Toca aí, guri, toca aí. Não, só pra lá. Ah, ô, guri, dá um abraço, deixa disso. Pega aqui, então. Me chamo Jean de Caxias do Sul. Pô, deixa eu dar um toquezinho pra Caxias do Sul. Neste sábado, olá, estarei em Caxias do Sul com meu amigo Luciano Costa, tocando, olá, no Pepsi Club de Caxias, baita vai casa. Vai ser muito legal, tamo junto lá. As clássicas do Discorama aqui da Atlântida, anos 70, 80 e 90 no Pepsi Club. Bosta, o som pode, valeu, pode guri, pegar. Tá chegando aí o Luciano Costa, com ele o som nunca fica uma bosta. E o Alexandre Fetter, vamos aí, todo mundo junto, vamos se divertir, pra cima e pra baixo, só as tias, todo mundo junto, cara, em Caxias, é, botando a mão pro alto, ha, ha, ha, pode crer, isso é um assalto. Só 5 pila pra entrar, quando vai ser 5 reais. Que 5 reais pra entrar, rapaz? Tá maluco, cara. Homem. Nada a ver, cara. Mulher liberada. Mulher liberada. Vamos fazer assim. Todo mundo convidado. Me chamo Jean de Caxias do Sul, tô vendendo meu Escort XR385. Olha! E gostaria que vocês me dessem essa mão. Tô pedindo no carro 7,5. Com o valor, pretendo investir em um curso profissionalizante. O carro é conversível, motor 1.6. Fui pra Floripa com ele no fim do ano passado. Ficou lá, tá lá. Desvalorizou. Onde eu passei com ele, chamou muito a atenção da galera. Das oficinas, especialmente. É um carro muito bem conservado, vale a pena dar uma conferida. Interessados, entrem em contato pelo e-mail sc.jean@hotmail.com, que eu envio as fotos do poçante. Cara, esse carro era o auge. Era, né? O auge. Era o auge. É, 85? Não, 85. É, 85. O GR3 conversível, cara, era. Uhum. Tu tinha uma Mercedes. Era, cara. Amarelo, vermelho, prata. O branco. O amarelo. É. Champanhe, né? O meio prata, champanhe. É. Ah, demais, era mesmo. Era o auge. Mais uma aqui, Scott, ó. Esse Scott aí é tipo vestido de noiva, né? O cara vê ele na foto com esse Scott e pensa: não acredito que eu saí de casa com um negócio desse. É. É o que a mulher pensa quando vê o vestido de noiva dela, assim, né? Não, não sei não, cara. Não? Vendo espada de oficial do exército cromada. Cara, era o que precisava, né? Modelo clássico da Revolução Farroupilha. Trata-se de uma joia rara. Ah, bom. Tô pedindo 800, mando foto pra quem tiver interesse. Motivo? É pra vender mesmo, senão eu não anunciava. Esse é sincero, esse é sincero. Tá certo, João. Mandou o João de Blumenau, Santa Catarina. Quanto? Vendo espada@zipmail.com.br. Isso é válica, isso é relíquia. 800 reais o cara tá pedindo na espada também... de oficial do exército cromada. Colecionador, tá bem barato os preços aí. Pro barato, o item. Tu gosta de espada aí, ou Alcemar? É faca, seu. Faca. Adaga, adaga. Facas primiga, facas bisão. Alcemar gosta de espada sim, cara. Tu gosta de espada? Gosta sim. Sim, dá pra ver ele. Só me engano, uva. Chegado na espada. É. Cadê o Adão, Alcemar? Adão? É, sim, o Adão. Adão, não tá sesteando com essa chuvinha aí, mais ou menos. Sesteando com a chuvinha? Mas já. É. Pô, essa época do ano é ruim pra construção civil, né, Alcemar? Essa tá bem complicada. Começa a chover, começa a esfriar. Ele vai diferenciar, tá só complicado. É, que coisa. O Adão tá esperando tu levar um cacetinho pra vocês comerem junto lá. É mais ou menos isso. Vamos fazer o show de intervalo. Vamos faturar, gente, primeiro. Ô, e aí, Almir? Ô, meu querido, como é que tu tá? Eu tô sempre bem, e tu, Almir? Tem mais um papelzinho daquele pra gente fazer um faz-me rir? Não, não, me chega, né? Bom, uma garopinha. Tá louco? Já te dei 5 garopa. Já saltei o cofre da firma pra te dar 5 garopa pra tu parar de mexer nos botões aqui. Já foi tudo, já foi tudo. Como assim já foi tudo? Já foi as garopa tudo, pô. Acho que o quê? Mas o que que tu fez, Almir? Eu investi na nossa empresa. Que rabo. O Mickey Development Sunshine Care. Outcare. O que é Outcare, mano? Outcare é aquela banda que toca Rei A. Outcast. Então, Almir Reserve Energy Group tá lançando, gente. Um cinto de segurança wireless. Pra não se incomodar mais, entendeu? Se for parado por um policial, o cara fala assim, aqueles azulzinhos que são uns malos, né? Muitas vezes se incomodam nós. Dando multa. Eles estão tão incomodados. Muitas vezes se incomodam nós. Só não, porque não, nós tu tamo... bebeu, Almir? Eu bebi pouco. Bebi pouco hoje. Hoje bebi pouco. O que eu gosto do Almir é a sinceridade. Ele tá, cara, se babando. Como é que eu vou ficar de cara com o Almir sincero, cara? Daí o guarda vem e quer te multar. Só porque tá no celular tomando uma cervejinha. Sem sim. Sem sim. Da minha vida cuido eu, querido. É, já amanhã. Já amanhã. Se eu quero andar de moto, de chinelo, descalço, sem capacete, o problema é meu. E carregando o bujão, né? Carregando o bujão. Carregando o bujão nas costas amarrado com uma pochete. Mas é que tem uma lei, né, Almir, que regulamenta o uso desse veículo automotor, que é uma moto, que tu tem que andar de capacete. De qualquer forma, nós estamos distribuindo um adesivinho. É o cinto de segurança do Almir Wireless. Ah. Se pararem, diz assim, ó, seu guarda, tem um adesivo do Almir aqui, ó. É o wireless, você não consegue ver, mas tá. Tá safo. Tô com o cinto de segurança. Tá bom? Soltasse um pum. Pra Alcemar. Ah, Alcemar perdeu. Não. Então foi o Potter. O estagiário está fazendo investidas interessantes na empresa. @ É, olha pra mim. Agora disse que está enjoado de mulher. .org.ww.twitter. Tiago Rocha, Novo Hamburgo, mandou. Tá bom. O que aconteceu? Tu começasse a bater e ficasse toda... Não, eu pensei que fosse apertar o botão de novo. Tu ficasse todo apavorado, ali, Zé. Meio apavorado, se tremendo com as coisas que tinha falado. Aperta o botão, vai, vai. Não, deixou não torto, a... ali, tortou nosso troféu. Cara, troféu, é... Ei, que deu Jaime. Quebrou o troféu. Quebrou o troféu do seu Jaime. Ô, seu Jaime, traz aqui uma chave de fenda, seu Jaime. Pra dar uma apertadinha. Você solta, Alcimar, tem Alcimar. Esse não é do seu Jaime, cara. Esse aqui é top de marketing da DVB 2009, cara. Então chama o Gabriel Casara. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida para todo o sul do Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. O Big é preço baixo todo dia. Da Milera Moda está nas ruas, 18 minutos para 7. Daqui a pouquinho tem jogo do Grêmio no Olímpico, né, doutor Alceu? É Bapa Beto! Vamos falar, hein? Especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta bola, bola nas costas. E aí, doutor Alceu? Tá todo mundo indo pro Olímpico, doutor Pepe. Daqui a pouco tem o Grêmio com o Inter. Não. Santa Maria. É o Inter de Santa Maria. É o Grenal, é o time do Alcimar. É muito bom. Qual é o nome do goleiro do teu do Inter de Santa Maria, Alcimar? Eu conheci só o antigo. Conheci o antigo, sabe? Conheci só o Goico. E o centroavante, O centroavante eu não sei, o centroavante. Padico. Eu não acompanhei esse time. Sabe que o Inter de Santa Maria, ele tá quase caindo pra segunda divisão, né? E essa e Fanta aí, Uva mesmo. E aí... O fato em Coca-Cola que é Fanta Uva, rapaz. E aí teve uma festinha aí dos jogadores, aí na concentração. Ah. Um dos jogadores foi demitido. E o outro tá foragido. Não, o cara não Santa Maria? Voltou da festa. Não voltou da farra. Que coisa, e o que voltou, voltou bebom. Vou jogar amanhã contra o Grêmio, pô. Vou jogar. Bota aí que eu vou jogar. E aí ele foi dispensado. E o outro eles querem dispensar, mas não acham. Não acham pra dispensar. Não fiz isso. Se ratear, ele tá lá fardado na hora pra jogar. O mano escalou o Damião entre os titulares, doutor Pé. Deus o livre. Porque o pato foi cortado, né, doutor Pé? Cortaram o pato, é verdade. Cortaram o pato. Juventude mandou dois embora hoje de tarde. Por indisciplina, tá bem o Juventude, né, doutor Alessandro? Eu acompanhei, eu acompanhei ontem na tarde, Cruzeiro e Juventude, 3-1 pro Cruzeirinho, e o Juventude tem que estar na série, né, mesmo? Mas eu quero mandar um abraço pros torcedores do Juventude, que foram muito carinhosos comigo lá, rapaziada, muita gente boa, cara, os caras saíram de Caxias numa quarta-feira de tarde pra torcer pro Juventude. Ê, vagabundo! Isso é torcedor de verdade, parabéns. Não, vamos a papada combinar. Aí, parabéns, vamos demais. Combinar, assim, ó, que tem times que são muito chatos, ruins. Figueirense. Não, chatos, ruins, mas que tem uma torcida admirável, eu acho isso do Criciúma. Ah, o Figueirense não tem torcida admirável. A torcida do Criciúma é incrível, cara, mas o time é chato e muito ruim. Joga a Série B. Entendeu? Tem CLC às vezes. O Criciúma contratou o Rosenbrick. Olha aí. Mas esse cara pintou muito bem, né, cara? Grande Rosenbrick, Rosenbrick do Santa Cruz. É, exatamente. Ah, isso sumiu, junto com o Carlos Bala, lembra? É verdade. Cara, tem um cara aqui, ó, junto com o Birubiru. O Márcio Viola de Pelotas, só pegar o Márcio Viola? Ele disse que vai ter uma coisa da Chavante, da torcida Chavante lá em Brasil de Pelotas. Uma coisinha da Chavante. Uma coisinha da Chavante, né, Magnata? E aí, maiores informações, entra no ondachavante.net. Esse aqui também é um time que tem torcida, o Pelotas também é um time que tem torcida, a rapaziada não torce nem pra Inter, pra Grêmio, torce pra Pelotas ou ou pro Brasil. E eles pedem pra divulgar aqui, ondachavante.net. Não, mas não vai ser em Pelotas, vai ser em Porto Alegre. Não, né? Maiores informações no ondachavante.net. Tá bem, obrigado, doutor Alceu. De nada. Ah, eu tenho duas coisas muito legais pra falar aqui. Uma é uma piada do Josias, que é muito engraçada, piada absolutamente inédita, eu nunca tinha visto, é bem engraçado, acho eu que é bem engraçado. E outra, cara, é uma coisa muito séria, não deixa de ser triste até. É o nosso ouvinte Luiz Felipe que diz aqui, ó, boa tarde, Pretinhos, meu nome é Luiz Felipe, tenho 39 anos, sou casado, sou advogado na cidade de Criciúma, pai de dois filhos, a Ana Catarina de 7 e o Luiz Fernando de 2, mandem um beijo pra eles, por favor. Então, beijo pra Ana Catarina de 7 e Luiz Fernando de 2, filhos do Luiz Felipe. Quero parabenizá-los pelo programa, uma vez que para os ouvintes é como se estivéssemos em uma mesa de bar com amigos, é muito bom escutá-los. No dia 11 de março de 2011, meu pai Luiz Carlos Nobre faleceu aos 75 anos, sendo que os únicos momentos que ri sozinho após o fato foi ouvindo o programa de vocês. Sem o programa, com certeza meu luto seria bem pior. Obrigado por existirem e realizarem um programa com informações e muita merda misturada. De forma inteligente e descontraída. Parabéns a todos, Luiz Felipe. Obrigado, Luiz Felipe. Bonito, lamentamos, hein? Aí pela partida do teu pai. Vamos dar uma rodada aí, depois eu falo da piada do Josias. Vai daí, quem vai? Vai tu aí, Alcemar. Eu tenho aqui frases sobre o amor. Boa, pra você que ainda acredita no amor. Eu acredito no amor, você acredita? Mas é claro que eu acredito no amor. Enquanto eu estiver sobre esta terra, eu acreditarei no amor. Não acredita no amor? Eu acredito no amor. É o amor! Acredita no amor entre dois homens pedreiros? Eu não acredito não, assim, não. Acho que não, acho que ele só quer é diversão mesmo. É só diversão. Quando você diz a uma pessoa eu te amo, é como se estivesse dizendo eu morreria por você. Ah, peraí, tu não vamos falar isso aí, cara. Paixão é quando você encontra alguém que é absolutamente perfeito. Fica bom o efeito da chapa? A chapa melhor. Fica bom, né? Demais. Absolutamente perfeito. Amor é quando você percebe que ele não é perfeito. Mas não se importa. Aí, é isso aí, cara. Paixão, é isso aí. É isso aí. Pô, matou ele. Você acha que é absolutamente perfeito. Amor, quando tu percebe que não é perfeito, continua. Então, e paixão. Tá errado, Zé de Camargo. Tinha que cantar. Paixão é pra você quando é absolutamente perfeito. Que foi, cara? Paixão, o que quer? É como você conta o cabelo, você perfeito. Ter medo de amar é ter medo da vida. Tá com medo de amar. Quem vem à vida já estão, em boa parte, mortos. Mortos. Obrigado, Alcemar, hein? Valeu, vai pro Alcemar. Fica aí, Douglas Gasparito manda algumas pegadinhas aqui, tá? Tá. Ele é de Sapucaia. Essa aqui vai pro Alcemar. Qual é o carro que tá sempre bem arrumado? Tempo. Deixa eu te pedir um favor, desculpa interromper. Não tira a chapa. Não fica botando e tirando a chapa, porque é desagradável ver esse fiozinho de baba que vem, cara, com a chapa quando tira. Tu baba toda a mesa ali, ó. Alcemar, olha só, tu não consegue ver. Mas eu consigo ver daqui do vetor. Não traz babador, é. Não tira a chapa. Aqueles plexos. Não tira a chapa. Não, é porque quando tu tira a chapa, vem um fiozinho de baba junto. Isso é nojento. E outra coisa que é nojento é a testa do Alcemar, vive suada. Não tem um momento. Tem um momento do dia que o essa testa molhada e a tua baba esticada é desnecessário pra nós. É por isso que nós vamos dar agora pra Alcemar uma toalhinha branca. Dá uma toalhinha branca agora. Alcemar acaba de dar uma toalhinha branca. Da Unimed a toalhinha branca. Obrigado, vai, Potter. Vai, Potter, vai aí, vai. Qual é o carro que tá sempre bem arrumado, Alcemar? Tempo. Blazer! Blazer! Agora pro Zacarias. Qual é o carro com mobilidade, rapidez? Ai, mobilidade! Deixa eu pensar. E é o Agile! Agile! Boa! Agora pra Betânia. Betânia, chega aí. Sim. Qual é o carro que curte um rock? Um rock? É. Que curte um rock? Amarok. Uma forçadinha na mesa. Faustão, chega aí, Faustão. Vamos lá, galera. Qual é o carro que é parente do Sol? Do Sol, bicho. Parente do Sol. É o Astra, galera. Boa. Anônimo, chega aí, Anônimo. Aqui, Anônimos Gourmet! Qual é o carro, Anônimos, que a Dilma dirige? Muito fácil! Brasília! Agora pro Milton Leite. Chega aí, Milton Leite. Meu Deus, eu não aguento mais esse joguinho chato pra caramba. Qual é o carro que divide o 0 e o 2 no meio? Deus, Uno. Que chatice. Uno. É o Uno. Maurício é chato. E essa aqui é pro Pedro Svanioto. Pai de todos deles, tá? Qual é o carro que você recebe, Pedro, quando ganha na loteria? É o prêmio. Prêmio. O maior porta-mala do Brasil nos anos 90. Opa. O Fiat Prêmio. 90, né, Pedro? 90, 90, uma colega 90, minha que eu era Fiat Prêmio. 90? Era Rita Cadillac, né, na época. É verdade. É. Tá, rolando uma liquidação de muleta ali no centro, mas tem que ir correndo, cara. Porque... é uma liquidação. Um programador órfão aqui procurando pela placa mãe. Aqui, espermatozoide se cumprimentando. Dois espermatozoides se encontraram, foram se cumprimentar. E aí, seu porra! Com H, né? P-O-H-A. E os ursos polares, eles gostam muito do frio, né? Já os ursos bipolares, às vezes gostam, às vezes não gostam. Boa, Marcola. Que beleza. E aí, cara, a mulher. A mulher. Quando é o casamento? Quando é o casamento, Lelê? É. O casamento é em novembro. Novembro. Olha, adiaram, hein? Adiaram, hein? Caiu era tudo, julho. Caiu mas tudo bom. Pra mulher. Todos os assuntos de mulher caíram pra mim. Vai casar de novo, Lelê. De novo tu vai casar, cara. A mulher resolveu se separar do marido. Opa! Isso é uma piada. Eu achei, cara. Deixa ele contar piada, sempre, então. Tem que cuidar, porque a produção às vezes coloca umas piadas pra mim que eu vou ter que contar. Não, não, não, não, não. Olha viu, só, cara? Víbora. Lelê, olha aqui. Eu comecei no programa dia 2 de abril de 2007. Tá desde nunca o comecinho. Nunca critiquei a produção. No ar, né? No ar. Isso que ele tá no programa até agora. Criticou. Fica a dica. Criticou várias ontem ainda, tu criticou. Hoje a uma. Hashtag fica a dica. Que tu é um mentiroso, porque tu sempre critica. Não, não, é crítica construtiva. Hashtag cinismo. Mas eu tô fazendo crítica construtiva. Não. Eu quero o Potter me ataca, entendeu? Não me critica. Ah, é diferente. Boa. Hashtag cinismo. Crítica destrutiva. Quem sabe a gente ouve o Lelê. Isso, Lelê. Posso contar piada? Pode, claro. Deixa. Vamos lá. A mulher resolveu se separar do marido. O juiz perguntou qual seria a principal razão para causa da pra separação. E ela disse total compatibilidade de gênios. O juiz estranhou. A senhora deve estar querendo dizer incompatibilidade de gênios. Não, não. É compatibilidade mesmo. Eu gosto de passear, meu marido também gosta. Eu gosto de ir ao cinema, ele também gosta. Eu gosto de pizza, ele também gosta. Eu gosto de cerveja, ele também gosta. Eu gosto do Grêmio, ele também gosta. Eu gosto de homem, ele também gosta. Aliás, adora. Que isso, cara? Ele é um mau caráter. Que a piada é escrito que ele gosta do Colorado. Não, mas é que... mau caráter. Mas é que assim, ó, tu já me dá piada ruim. Aí tu quer que eu me queime com a minha torcida? Olha só, cara. Tá te queimando, tá te queimando, Lelê. Vamos tentar manter o nível, né? Vamos queimar o Maurício só segunda-feira. Quando não tiver aqui. Falar nas costas, né? Falar nas costas é mais agradável, né, gente? Vai, por assim, uma piada velha! Piada velha do porão! Apoio! Desodorantes Eunuco! Agora nas versões Eunuco dele e Eunuco dela! Essa piadinha aqui vai pra todo mundo que vai na Mad Party em Porto Alegre. Uma só, Tapora, uma só. Sábado, tá. Sábado à noite tudo que pode mudar. Tudo Mad pode Party. Acontecer. Eu estarei tocando da meia-noite e meia às 2 da manhã. Puta, não acredito, cara. Isso aí, ali na Henriques, na Ipiranga. Meia hora que eu não vou estar aí, cara. Os produtores dessa festa chamaram o Cagê também, que ele tava no set de samba rock. É, não sei, chamaram o Capuzinho. Capuzinho vai estar lá. Vai, Borazinho. Cinco bêbados estavam no terminal de trem, se escorando, né? Aquela camaradagem clássica do bebô, né? Aí quando o trem apontou, todos ficaram muito agitados, se posicionando rapidamente na porta de cada vagão, naquele tumulto para conseguir entrar. Pois bem, 4 dos 5 amigos bêbados conseguiram entrar e ficou um de fora. Vendo aquela cena, o guarda do terminal resolveu perguntar: vem cá, e agora? Todos os seus amigos foram e só você ficou? E o bêbado respondeu: pois é, seu guarda, o pior é que só eu ia viajar. Deixa eu dar o conferes na hora aqui, só pra ver se dá pra botar o... Pois é, vê se dá pra botar. Que horas? Ainda tá. Claro que não, todos os casos. Bom, o Josias era empregado doméstico que sempre tomava o vinho do patrão e completava o que ele bebia com água. Opa! Não vou negar. Fica a dica. Quem aqui já não passou por isso alguma vez na vida? O patrão, tendo suspeitado da qualidade do vinho, meio aguado, decidiu então comprar um vinho francês. É um vinho que muda de cor quando lhe adicionam água. Boa! Josias, como sempre, não sabia dessa vez, deu um gole daqueles e após a adição de água, o vinho ficou amarelo. Pum! Quando o patrão retornou do trabalho, constatou o furto e decidiu então desmascarar o Josias. No mesmo momento, Josias percebeu que estava encrencado e fugiu para a cozinha. O patrão então chamou a esposa e disse: Maria, hoje eu vou desmascarar o Josias. E chamou o empregado: Josias! E o Josias lá na cozinha: sim, patrão! Quem foi que tomou o meu vinho? Silêncio. Josias! Sim! Quem tomou meu vinho? Silêncio. Então o patrão foi lá falar com o Josias na cozinha e perguntou: tu tá surdo, Josias? Quando eu te chamo pelo nome, tu responde. Mas quando eu te faço uma pergunta, tu não fala nada. É o seguinte, patrão. Quando alguém tá na cozinha, lavando louça, essas coisas, não se ouve nada, exceto o nome da gente. Pra desmascarar o Josias, então o patrão determinou: então tu fica lá do lado da senhora, eu vou pra cozinha e tu me faz uma pergunta. Tá bem, então, vai lá. Patrão! Sim, Josias! Quem é que vai no quarto da empregada de madrugada quando a patroa tá dormindo? Silêncio na cozinha. É bom esse Josias, velho. Não é que funciona. Não é que funciona mesmo. Só dá pra ver o nome mesmo. Ah, ô Betânia. Quem me chamou? Eu chamei, Betânia. Ô Betânia. Que isso, Betânia. Que loucura, Betânia. Minha voz, muito treinamento. Se multiplica, né? Muita maçã, ela maçã. Tem... maçã, maçã, maçã é bom pra voz. Mais uma vez, mais uma vez, vai. Quem me chamou? Olha! Ô, Betânia. Só. Que poder aí, vocal. Gengibre, muito gengibre, Betânia. Ô, Betânia, vai no inteiro, gente. Poesia, muito poesia. Leite. Hoje não vou cantar, hoje é uma poesia. Você tá ganhando pra isso, né? Dedicada a vocês, pois o nome é Bons Amigos. Olha, só, Betânia. Obrigado, querida. Dá um abraço aqui. Peraí. Deu pau nas coisas. iPhone primeira geração. Comprou o iPhone 4. Abençoados. Não tem mais no Brasil. Os que possuem amigo. Os que os têm sem pedir. Como é que... porque amigo não se pede, não se compra nem se vende. Amigo a gente sente. Benditos os que sofrem por amigos, os que falam com olhar. Porque amigo não se cala, não questiona nem se rende. Bebeu, amigo a gente entende. Benditos os que guardam amigos, os que entregam o ombro para chorar. Porque amigos sofre e chora. Amigo não tem hora pra consolar. Benditos sejam todos os amigos de raízes verdadeiros, porque amigos são herdeiros da real sagacidade. Obrigado, Betânia, não temos tempo para mais nada aqui no Pretinho. Ficamos por aqui. Ficamos por aqui com o Pretinho Básico. Voltamos amanhã às 13 horas. Muito obrigado pela audiência. Valeu, uma boa noite. Tchau.